Chama-me, ó Deus, por quem te confio. Não me deixarás nunca confundido. Envia a tua luz e tua verdade. Santidade. Salvação.